agora, Zuma. Está pronto para puxo 10, acionamento. Certo, vamos ter uma escuta aguardar para puxo, viu? Salvador 5490 da Trip com 6363 a bordo. 3 horas e 40 alternando Salvador para o táxi. Prossegue via Pátio Índia Alfa no ponto de espera 118.6. Altímetro marca 1016, Trip. Pátio Índia Alfa 118.6 no ponto de espera 1016. O azul 4089 fica condicionado após a passagem da TR da Trip retaguarda, autorizado posto no 03. Após a passagem do trip na retaguarda, autorizado o push no 03 azul 4089. Completa aí, ele é sexuei, chamando Torre 18 nesse momento. Completa, 18.6, obrigado, até amanhã, 9.24. Até amanhã. Salvador, boa tarde, boa, 9.24. Em 400 da informação, Lima, portão 8, autorização Campina Grande, por gentileza. Salvador, boa tarde. 5490 da Trip se aproxima do ponto de espera da 10 Proton. À esquerda, aciona 5152 no transponder, 120.8 a frequência do controle. Campina Grande, autorizado, nível 390, da cola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, passa Alfa Zulu 10. 5152 transponder, controle de saída 1208, gol no 74. Procedimento correto, chama para o posto 8. Chama aí. 18, boa. Na chegada Mário, desça ao 060. A Mário 060. O gol 924 vai passar os ternos, abaixou e travou. 0 graus, 109, autorizado pouso, gol 924. Tive pouso, pista 10, gol 924. Com a 626. 806, informação é Lima, Brevecaju 230, cópia? Prossiga. Autoridade Brevecaju, nível 230, decola da 10, saída da Puca Jama, direto Aracaju, após decolagem, curva esquerda. 5153 no transponder, 120.8 controle. Cruzada Aracaju. Nível 230, saída Puca até Jama, Jama direto. Curva esquerda da 10053-908-108. Eu quero meia, 14 metros correto, me chama para o push, confirma o gate. Tá no medo. Entendi. papapá, mais 17 Romeu. Amanhã sobrevoa o próximo elevador Lacerda. Mike Juliet Romeu. Dedo 2230, autorizado pro de conquista, chame centro Recife no 28 decimal 8, alterno no 33 decimal 25. Na proibição da conquista com centro 288-3325, boa. Para o táxi azul 4089, POB 89, 3 horas e 50, alterna com fim. India Alpha, ponto espera 118.6, 1016 na altimetro, bom voo. India Alpha, ponto espera 286, azul 4089. Tenta. Zero, zero. Reduza para 2209. Reduzindo, vou no meio 00. 328, reduza para 2209. Reduzindo 230, 328. 219, 219, bom 924. Tô bom 924, lembrou? 924, prossegue de alfa, chamando do Gillette. Alfa, chama do Gillette, 24. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 4089, no ponto esperando 0. Azul 4089, boa tarde, após o início do ATR, ali mantém, carceiro no 0. Após o ATR, ali mantém, 90, azul 4089. Pista 490 decolado, 1110 grau 089, autorizado decolar, pista no 0. ANC decolado 5490 da 3. Aqui para o 070 com 1095, da 3144. Para o ponto ideal, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, desça para nível 080 inicialmente. 080, Tango Tango. Quando 697 afetou um desvio? Afirmo, pequena desvio aqui à direita da Star para liberar uma formação. Quando 600 desça para 4000 pés, pro do Serra Vita 369. 4000 Serra Vita 369, quando 600. Quando 697, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 245, limite localizador. Sobre vetores direita 245, limite ao lock, no 697. 600 autorizado procedimento ILS UISC, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado no UISC no localizador, com o 600. 1697, reduza para 220 nós. 220, reduzindo, no 697. Saída Puca, perdão, saída Momo, transição frete, após decolagem curva esquerda, prossegue via Pesdulu 19. 5151 na transponder, 120 no sinal 8, controle. Gente, web 6721 autorizado para Fortaleza, decolando da pista 10. Saída Momo, frote, curva esquerda, Upper Zulu 19, 5151, 1208. M20.8 é o controle, o nível autorizado é o 330. 208-330, F6721. Centro puxa no 4, cotejamento corretado. Antes da Juliette 24. 1924, ingresso Juliette pro 10. Juliette por 210, ou com 924. Pega o relé. Trisono 44, desça para o nível 060. 060, 3144. Alfa Alfa Tango Tango, desça para nível 070. 070, Tango Tango. Azul 4089, 120 graus, 109, autorizado a colapso no zero. Livre decolagem 4089. 7, desça para 3.000 pés. 3.000 na 697. 1328, desça para 4.000 pés, QNH no 0 no 5. 4.025, obrigado. Não. Pelo 697, esquerda para 190, limite localizador. Esquerda 190 na 697. Esquerda proa 140 para interceptar o localizador. Esquerda no 40, reportar estabilizado no LAC no 697. O 3144 desça para o nível 050. 050 para 3144. Zero meia zero, Tango Tango. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, perfil da Dael. Azul 4089, contato radar, suba para o nível 360 na saída da Dael. 360 na Dael 4089. Quando 697 desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2.000, reportarão estabilizado no LOC, no 697. Quando 328, curva direita para 060 para interceptar o localizador. 060, localizador. No localizador, quando 600. Quando 600, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. Decimal, boa, quando 600. Salvador, boa tarde, Bruno 600, toma 3.5 milhas do CA 8372. Bruno 600, reporta as 3 casos. Boa tarde. Bruno 328, desça para 3.000 pés. 0 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. E pouso, 90, 1600. Bruno 697, complexo final, chama Torre 118, decimal 6. 86, Terra 196, 97. Prosseguindo a descida, o TAM 3144, abandonando a redução de 5000 etapa. TAM 3144, desce para 3000 pés, esquina Gama 015. 3000 pés com 1015, o TAM 3144. Para solo de zero, direita, solo do Zona São Paulo. Dois mil pés, autorizado em LS, vai reportar estabilizado, TAM 3144. Estabilizado com 1328. Zona 328, completo final, chame Torre 118, decimal 6. 8000, Renato. Para o início de descida. Juliette Tango de Lourdes para o nível de voo 050. Para 050, para o Juliette. Alfa Tango Tango, desce para 3000 pés, esquina Gama 015. 3000, 1015, Tago, Tago. Meu nome é 97. Meu 328, número 2, informa aí que está livre. 7. No 806, portão 62 de Xizana. 806 autorizado, puxa o estacionamento, chama táxi. Nível acústico, 4089, chame Recife, 1251, na TEM 13325. 251, 3325, boa tarde, 4089. Solo 22, direita solo 219. Direita solo 219, agora 697. Solo Salvador, web 10672, portão 04, portback acionamento. Sim, aguarde. Aguardando. Câmbio. Quem? Um abraço. Só não continua localizado. Salvador, TAM 3144. TAM 3144, complexo norte, chame torre 118, decimal meia. 18,6, grato, bom dia. Alfa Tango, Tango, desce para 2000, tá os autorizados, sinal e leite, a parte estabilizada. Tango, Tango. Pouso, precisa. Livre pouso, obrigado. Chegou 1697. Ono 806 para o táxi, tem 137, 2 horas alterna Recife. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia, Alfa, 186 no ponto de espera, boa noite, Ono. Boa tarde, OTAN 3144, passando o marcador externo, baixar de checar. 3144, boa tarde, com a pista livre. Passa. 38, solo 25, direita, solo 219. 19, eu passo, 318. Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, Bruno Mendes, 00. Aguarde. Aguarde, noite. 6721 da Webjet, puxa a sala no 4, chama pra iniciar táxi. Puxa a sala no iniciar táxi, Web 6721. 1697, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 1697. São Salvador, boa tarde, voo 1328, livre via Fox. 1328, boa tarde, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1328. E a final da 1-0 reportará na curta final da Bata Romeu. Afirmo. Padrão, boa noite, 06, na escuta, no ponto de espera da 1-0. Boa noite, 06, após aeronave na final, ali mantém, cancela no 0. 209, Lima D, 110, Guaraná, 8, 09. Após a passagem da aeronave, pode iniciar o acionamento pushback? Afirmativo. Ok, beleza. Estabilizado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, completo sinal, chama torre 1-1-8 do sinal meio. Excelente, bom trabalho, senhora. Lotes Tango Zulu, desce para 2000 pés, que legal no 015, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Fala, 2000, reportará no Lotes, no 015. Pouso no 0? Afirmo, valores 1-0. Seja a porta, final 3000, só estão 2. Tango. 3144, solo 28, direita, solo 21 nesse momento. Direita 129, tá 3144. Sou o Max Led Romeu, livrou antes da final do 1-0, tá no da final da bata. Max Led Romeu, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, bata, reporte solo controlado. Autorizado pouso, reportará no solo controlado, Romeu. Solo Salvador, tá 3144. livrando a pista. 3144, prossiga via Alfa, é ponte antes da Juliette. Prossegue Alfa, é ponte antes da Juliette, 3144. Voo 1328. 328, mantém a posição. Mantém a posição, 328. Voador. 6721 para o táxi. 164 a bordo. 418 Recife. Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alfa, 186 no ponto de espera, boa tarde. Ingresso Juliette, portão 03, atento ao início do táxi do WebJet. Juliette, então portão 3, gol 1-3-18. 754, pro táxi 126, a bordo, 4 horas e 10, alterna Fortaleza. 1-2-7-2-8. 308-206. Martinete, amanhã ou salva controlado da base? Somos 3-0, no corte de frequência, Martinete, amanhã. No corte de frequência, graças. Salvador, WebJet 6721, ponto de espera 10, boa tarde. Boa tarde, WebJet 6721, mantém ponto de espera após Charlie 402 na final e mantém, 410. Mantém o ponto de espera após o Charlie, após ele passar, está livre ingresso? Sim, após o pouso do mesmo, está livre ingresso, pista no 0621. Após a aeronave na final, livre ingresso e manter o Web 6721. Está sem sinalizador no 03? Ah, sim, sem sinalizador. O gol no 2, no 328. Gente, voo 754, fique atento ao tráfego da companhia parqueando no 03. Assim que o mesmo parquear totalmente, já prossegue o táxi, ok? Preciso ao contrário, fazer um parqueamento, prossegue o táxi no 754. Acho que Júlia, acho que nós 3144. Oeste, vento 130 graus, 109, autorizado a decolar, guardiã, exato. Seja mais o gol, Juliette para o 8344. Solo, Salvador, boa tarde, eu Rio 9649, com a informação Lima, para autorização, Galeão 3620. 9649, 1 minuto, cópia. Sua escuta. Qual que é a rota que você tem a bordo? Confirme. Confirme? Confirme para o 9649. Qual rota que o senhor tem prevista a bordo? Ah, o Fort Whisk 50, senhora. Ah, fiz ativo. É que eu tenho aqui também. Só um minutinho. Ok. Guardião 05, decolagem 32, confirma o piloto.